Você está ouvindo a Voz da Esperança. Essa é a sua rádio. Novo Tempo. Veículo K 755, 830 kHz. Ondas médias. Uma emissora da rede Novo Tempo de Comunicação. 24 horas no ar.